747 para o táxi, sono 37 a bordo, terra Confins com 4 horas e 10 de autonomia. Nível táxi, confio para ver? 137. Compadre, reduza para aproximação, torre 118, 612 agora. 118, bem, obrigado, no 076. Azul 4006, desse mantenha nível de voo 040, azul 4006. 889, eu tô chegando com o Recife aqui, ele não tinha seu plano lá no sistema ainda disponível, que eu pedi pra ele pegar uma verificada, ele tá checando lá, já tá me retornando. Tá, esse plano é repetitivo há um ano e meio. É, eu sei, mas ele não tem lá o plano e aí não tem como autorizar seu plano disponível no sistema, ele tá verificando lá o que houve. Tá bom então. Ponte espera, pronto, 6747. Mantém a posição, 47. Mantém. 604, são as 40, direita, táxi Alfa e... Chameante da Juliette, não me escuta. Alfa da Juliette, não, só escuta agora, 1604. E boa noite, Golo 076, passa sim para baixar travado. 076, livre o pouso, pistola 0, vento 1, 3, 0 graus, 8, 9. Livre o pouso, não, no 0, no 076. 0 pro a posição Pelô. Para a chegada Ponte, acione identificação. Acionando a identidade, libera a velocidade? Liberado. Beijo, cara. Milhas Nordeste de Salvador, está sob vigilância. 5-5-5, ciente. Chame o localizador. Camarada localizador, 6178. 6747, alinhar e manter 1 no 0. Eu matei 1 no 0, 6747. 76 solo, aos 44, livre táxi à direita, Alfa e Chamante da Juliette, não me escuta. Livre à direita na Alfa e Chamante da Juliette, não se escuta, gol no 076. Usou 4006, redução para 210, desça para 2000, altímetro 1015, chame localizador. 210-2000, positivo. Chamará localizador. Efetuar um grande desvio à esquerda de 20 graus. Depois já volta na proa de duna, pode ser? Perfeitamente. Obrigado. Tripe 5595, reautorizado para o nível de voo 040. 5595, ciência. 3178, avisou, autoriza 1700. Perfeitamente autorizado, chame estabilizado o curso do localizador. Camarada estabilizado no localizador, está 3178. Localizador visual com aeródromo, está 3178. 3178, passa a duna, torre 118612 agora. 118612, está 3178 agora. Logo. Zona 604. 604, livre ingresso, portão 2, na última esquina, ok? Na última esquina, porta 97. O 06747, decolou os 46, controle de lado decimal 8. Controle de lado decimal 35. 035, boa. Controle Salvador, Jetman 747, boa. Jetman 747, vigilância, submantenha nível 340, direto da EL. 340, direto da EL, 6747 graus. O 3178, cheque o treino de pouso, pistola 0, o vento de 130 graus, 8 mais. 3178, baixou e travou, livre pouso, pistola 0. O 076, siga a aeronave da companhia que está entrando ali na última esquerda. O senhor também vai entrar na última esquerda, portão 1, ok? Para o 1, na retaguarda do voo, grato. O 889, o senhor, voltando? Escuta. Ok, eu normalmente consultei lá a Recife e o plano de voo. Eu aqui no sistema de mensagens, eu vejo que tem realmente a mensagem com o horário repetitivo para 0045. Só que lá não tem, o plano de voo também não tem, ok? Então, embora a gente saiba que é um plano de voo repetitivo e tem aqui uma mensagem, mas ela não foi processada no sistema. Então alguma coisa aconteceu aí, não sei onde foi o problema. Eu sugiro que entre em contato com a companhia, se for possível, já fazer uma retransmissão do plano. E eu também estou aguardando a Recife checar lá com o plano de voo se existe algum problema que ocorreu lá, ok? No link lá da chegada do plano no sistema. Nós já temos a resposta. O problema está lá em Recife, como sempre tem acontecido aí por diversas vezes. Vamos atrasar o voo aqui, mas depois a gente apura a responsabilidade, ok? Já foi foi enviado esse plano já, hoje de manhã, entendeu? Junto com todos os outros planos de aeronaves decolantes de Salvador. Obrigado. Ok. Sente então, porque tem outras aeronaves que estão saindo aqui que o plano consta no sistema normalmente. Tá bom então, nós já chegamos com a companhia. Muito obrigado aí pela sua atenção. Ok. 240, Lourdes. Obrigado. 4006, redução para aproximação, 5 milhas para o marcador externo, chame a torre 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, positivo. Salvador, muito boa noite, total 9907, com informação alfa. 9907, controle Salvador, chegada Bonf, desse mantenha nível de voo 040. Na ponta, autorizado ao 040 total. 3178, solo 50, livre táxi direita, alfa chamante da Juliette, na minha escuta. Direita, alfa chamante da Juliette, na sua escuta, até 3178. Da Juliette, 3178. 78, mantém a posição, ok? Seu portão por enquanto é o 5, ainda está ocupado. Mantém a posição, 3178. 2888, 6747, boa. Boa viagem, até volta. Até volta. Ele pôs, confirma dentro? Vento 130 graus, 89. Ok, muito obrigado. Ingresso à esquerda, portão 612. Esquerda 612, 3178. Coro 5, 3 milhas para o externo, redução a critério, torre 1-186. Gente, grato, boa noite, bom trabalho. Obrigado, bom descanso. Obrigado. Total 9907, desse mantenha 2000, altímetro 1015. Para 2000, 1015, pode encurtar externo? Perfeitamente, proa de Simbra até 2000, chame visual com aeródromo. Natal, Samurá. 06, seu solo 55, táxi livre à direita, Alfa e Juliette, portão 9, na minha escuta. Livre táxi, Alfa e Juliette, portão 9, na sua escuta, 4006. Nível 360, guarde cópia. Aguarde. O 3555 autorizado, pouso, Ventura 40, lá, meia dúzia mais. 5515, ciente. Approach control, good evening, 3305, passing flight level 120 to 110. 3305, approach control, Salvador approach, send and maintain level 050, Amar arrival. 050, Amar arrival, information Alpha, we lose the contact with the Recife Center. Na saída da El, transição BLESS. Aciona o código 5102, controle de nave decimal 35. Galeão 400410, da El BLESS. Aciona 1013, 19, muito baixo, muito baixinho. Quem que repita o jogo? Autorizado 400, Galeão, peso Luno 4, decolador 10, curva direita, da El Blaze, oceano 5102 e chama 1935 no 889. Aqui, agora é o teclado correto, já tá pronto o puff? Afirma. Autorizado, puxa bem, acionamento sobre táxi. Sobre táxi, 889. 074, pra copiar. Afirma. Está autorizado para Guarulhos, no nível 360, na Polícia 58, decola 90, curva de vento, saída agora, intervenção Gonza. aciona 5076 em controle de nave decimal 35. 360, autorizado a Peruíque 58 para Guarulhos, saída Gole, Gonza, poderia confirmar o controle e o transponder? Controle de nave decimal 35, transponder 5076. 5076, transponder, 199 decimal 35, controle, grato. É, torre, torre Salvador? Confirmando, é Juliette? É, mantém essa posição aí agora, ok? Tem a aeronave da Gol que está autorizado o pushback na 5, ela faz o pushback recuando para essa posição aí à sua esquerda, na interseção do passo 3. Quando ela estiver toda recuada aí, que der passagem, aí vai poder entrar à esquerda para o portão, para a área remota 14, ok? 7. Torre total 9907, passou sempre abaixo, aí para bom. E total livre o pouso, pistão 0, vento no 50 graus, 5 nós. Livre o pouso na 10 total. Salvador approach 3305. Request perform GPS procedure runway 10. Jair cleared from present position, proceed direct to Serra Vitor 368. Okay, 15 more miles, we will fly Serra Vitor 368. As a firm, altimeter 1015. Clear for GPS approach. 1015, clear to GPS approach. 3305. Total no solo 03, livre à direita, táxi alfa e quilo para o pátio de carga, me escuta. Positivo alfa quilo para o pátio militar de cargas, na sua escuta, total 9.07. Para o táxi 889 com 105 a bordo. Estamos com 4 horas de autonomia, Fernando Campinas. 105 a bordo? 55 a bordo no 889. Que livre o táxi até o ponto de espera da 10 à direita. Chame pronto para decolagem. Porta para decolagem, 889, está livre o táxi. Gunter 305, flying now Sierra Vitor 368. Roger. Autorizado, alinhado e decolado no 0, vento 1, número 0, 9, 5, 9. Decola, 8, 5, 9. Decola, 8, 5, 9. Decola, 2500, can 81015, flying Sierra Vitor 366. Fortaleza, nível 370, lá pelo número 9. Decola com curva à esquerda, na saída Momo, transição frote. Aciona o código 51, correção 5073, e o controle de lado decimal 35. 7370, depois do Luna 9 para Fortaleza, curva esquerda, Momo, frote 5073, transpone de lado decimal 35, controle Luna 604. Correto, chame para o puxa acionar. Decolou 08, controle 19, decimal 35. 19, 35, boa noite. Boa noite, 889 da El, nosso escudo. Boa noite, 89, vigilância direto da El, submantenha nível 400. Sobe 400, voa direto da El, 889. 305, contact Salvador Tower, frequency 118.6. 118.6, 3305, good night. Salvador Tower, good evening, 3305, pass the Sierra Vitor 366. Roger, 3305, check on the gear and clear to the runway 10. The wind is 130, miss 5 knots. Roger, 3305, we'll call